Boa noite. Eu sou o Guto Augusto, do Movimento Parque Augusta. E a minha ideia aqui é só fazer uma breve atualização, introdução da atual situação do Parque Augusta, que muitas coisas estão acontecendo nesse momento e pouca coisa é reverberada fora da bolha. E muitas coisas estão acontecendo sem uma transparência, sem um diálogo como a gente gostaria. Então, é o momento, a gente vai aproveitar essas brechas para dar umas pequenas atualizações. Vou tentar ser bem sucinto, mas hoje a questão da disputa pelo parque, a gente pode dividir hoje em três eixos que estão acontecendo simultaneamente, que é uma discussão sobre uma permuta de terrenos para viabilizar o parque 100%, a questão de uma ação civil pública contra as empresas hoje proprietárias, que cobram multas pelo fechamento ilegal do parque desde 2013. E a terceira coisa é o projeto comunitário coletivo, que está sendo também demandado, e é um desejo também do movimento essa construção, mas que também está acontecendo num ritmo muito acelerado, mas que é um desejo nosso debater. Então, essa ideia do fórum, além de promover essas discussões para estimular o nosso desejo e projeto de parque comunitário, é também uma espécie de vigília, de reverberação dessa atual situação, que pode, de repente, em um curto espaço de tempo, já ter uma reviravolta. Então, por isso que a gente se mobilizou ao longo de julho todo. Sobre a questão da permuta, existe uma tentativa da prefeitura com as empresas de finalizar essa questão do parque, com uma troca de terrenos, que não, a gente não tem muitas informações, a gente não está tendo muito acesso a esse debate, a gente sabe que ele está acontecendo, mas que, a princípio, é uma estratégia de trocar o Parque Augusta por um terreno público ocioso e não, que não tem uma função pública hoje, mas que seja já propriedade da cidade. Então, o que está sendo discutido. E, para nós, isso traz muitas questões, que a gente entende que a permuta ela pode ser, sim, um caminho digno para viabilizar o Parque Augusta, mas depende de como essa permuta será feita. A gente tem um posicionamento de que essa área, pela atual situação jurídica, urbana e ambiental dela, ela tem restrições, ela é uma ZEPAM, isso delimita a quantidade de metros quadrados a ser permutado, que, para a gente, significa apenas permutar 10% dessa área do parque. Para a gente, isso é o justo e o digno. A gente acredita que, mais do que isso, um terreno que tenha mais do que 10% é uma tentativa aí de um conflito de interesses entre as empresas e a prefeitura. Então, nosso posicionamento é bem direto. A permuta aceitamos, desde que 10%, e desde que essa área pública que vai ser ofertada não tenha nenhuma restrição ambiental, patrimonial, e, principalmente, nenhum uso e desejo popular de exercer a função social daquela área. Então, de que fato seja um terreno ocioso. Então, essa é a questão da permuta atual que está acontecendo e que está sendo debatida um pouco lá entre as instâncias ali, as cúpulas. E que a gente deseja que seja radicalmente transparente esse processo e queremos participar dessa discussão, né? O segundo ponto é em relação às multas. O Ministério Público, a gente fez um trabalho com o Ministério Público ao longo de 2 anos, abrindo uma ação civil pública, exigindo a devolução do bosque do Parque Augusta para a cidade, porque nós e a promotoria já entendemos que é uma área pública, não poderá ser fechada e não precisa ser desapropriada. E, além disso, existe uma, essa ação, ela cobra R$ 500 mil das empresas por dia de fechamento ilegal do parque. Esse montante, hoje, aproximadamente, totaliza R$ 410 milhões em multas a serem aplicadas às empresas Cetim e Cirela, e que, a princípio, estariam destinadas à implantação do Parque Augusta, uma parte que não precisa de muito, o parque, para a gente, sempre já esteve pronto, e o restante para desapropriar outras áreas verdes da cidade que também estejam em disputa e risco de destruição pela especulação imobiliária. Então, é isso que hoje consta na ação. E a gente tem um desejo, a gente acredita que é justo a gente penalizar essas empresas o máximo possível, devido ao histórico delas de atuação na cidade e à constante e permanente tentativa de destruição de áreas verdes, que não é só o Parque Augusta, são várias outras. E a gente acredita que é o momento, sim, da gente simbolicamente frear a atuação delas. Essa multa, para a gente, é o máximo delas, e desapropriando o máximo de áreas verdes possíveis, nos parece digna, sim. Então, essa é a questão das multas, que também está sendo discutida em paralelo entre os diversos atores. E a terceira questão é o projeto comunitário coletivo do parque, que é um processo para nós que ele sempre aconteceu, desde o momento que a gente estava lá, que já é parte do processo, a vida comunitária, a ocupação do parque. Para a gente sempre foi uma tentativa de pensar juntos o desejo daquele lugar o tipo de parque que a gente quer ali. E agora também por essa possibilidade de se fechar esse acordo em relação ao Parque Augusta, foi demandado um projeto do movimento, foram apresentados outros projetos de outras pessoas, e esses projetos todos estão hoje na Secretaria do Verde, sendo discutidos, fundidos, e ainda não foram apresentados para o público, o resultado deles lá, e só que a gente está aí também numa vigília, e cada vez mais pedindo à Secretaria do Verde para a participação dos moradores, dos movimentos, que os nossos desejos, o histórico de luta daquela área, principalmente, seja a protagonista desse projeto de parque, né? Então, acho que é isso. Essa é mais ou menos a nossa situação atual. Esse vídeo que a gente está fazendo é um videozinho para sintetizar isso, para a gente não ter que repetir a mesma coisa todos os encontros ao longo do mês. Então, esse ainda está na fala, mas isso vai para um vídeo para... porque provavelmente é uma condição permanente desse mês. E aí, aqui a programação do mês é uma programação... A gente está fazendo isso de forma totalmente autônoma e dando margem à espontaneidade. Então, novos eventos, novas conversas estão surgindo, estão sendo acolhidas, estão sendo associadas com a programação existente. Quem tiver proposições pode falar com a gente, com esse foco na questão do parque, do comum, do espaço público, que é o que a gente está discutindo. Eu acho que é isso. Eu queria, então, convidar as pessoas para fazerem parte aqui da mesa. O Sidney está aqui. O Acácio, o Jean, a Letícia, a Lana. Daí a gente passa o microfone e a gente pede que cada um se apresente como quiser.